pequeno, abusado. Esse é o Barretos Light de Barcarena. Vai detonar. Vai começar o grande show do Barreto Light, o pequeno abusado de Barcarena. Pequeno, abusado.